Tango Mike, Bravo Yankee, chame a torre em 118, decimal 95. 290 grado, boa cerveja. Bravian, continua a aproximação para 17, reporta sobre a Rimar. Ciente, informará Mike Bravian. Guardião 09, litoral 120.8, bom gol. 120.8, obrigado. 09. Controle Salvador, Guardião 09. Guardião 09, mantenha no meu pé no corredor Axé, reporte para da barra. Decolou aos 24, 120.8, Mamute 59. 128 graus, Mamute 59. Gol 2008. Gol 2008, complete final do procedimento ILS X-Ray, inicie redução para aproximação, chama a torre em 118, decimal 9. 118.95, gol 2008, a torre. Obrigado, boa tarde. Tango Mike Bravian. Oi. Mike Charlie Juliette, no meu pé, decola da 17, curva esquerda no corredor forte. Após, segue na radial 015, Salvador. O controle 120.80 e o transponder 5434, Mike Charlie Juliette. Gente da decolagem, curva esquerda no corredor forte, Mike Charlie Juliette. 2008, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aceitura 2009, 1 no 64, deixa para 2.000 pés, autorizado, LS 3 da Bicho 0, reposta estabilizada. 72.000, autorizado, tempo estabilizado, gol 11.64. 008, informa o tráfego, curta final da 17, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Afirmativo, já passou o externo, vai estar travado, gol 2008. Mike Charlie Juliette, pátio 4, livre táxi, chama para ingresso no 7. Juliette. 008, pouso autorizado, pistão 0, 160 graus, 109. Autorizado, pouso, gol 2008. 1256, posso companhia na final, Lima tem pista 10. 3, 9, 3, mantém 10, gol na 256. Funciona para o backtrack, Mike Bravian. Mike Bravian, repórter, taxiando para o ponto de espera da 17. Prossiga no backtrack. Após o mesmo ingressar na pista, o senhor ingressa no pátio. Cliente, Mike Bravian. Mike Charlie Juliette, ali na, na cabeceira 17, dando ingresso ao tráfego no backtrack. Mike Charlie Juliette, após o tráfego livrar a pista, tem decolagem autorizada e assim que possível eu reporto o primeiro lugar. Mike Bravian, Ali vai estacionar o Mike Bravo. Mike Bravo, Juliette, fora do Paulo da 197. Gente, reporte para prosseguir com o pro do Corredor Forte, o Mike Charles Juliette. Mike Charles Juliette está presente, você poderia. Está autorizado então prosseguir pro Noroeste. Mesmo assim. Livrou o seu eixo da 190, ok? Agora a transferência, Mike Charles Juliette. Juliette. 2008 no solo, 28, direito no 211. 2008, táxi Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, 11, 2008. Bem. Prossiga. Parada do plano, Vitor Cruz Delta. Quebec Kilo, informo para manter o setor oeste da ilha devido à aeronave em aproximação. Para 6.000, 3.560. Desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 4.000, 3, 5, 6, 5, 6, 5. Controle Salvador, Mike Charles, Juliette. Papapá, Mike Charles, Juliette, mantenha 1.000 pés no corredor forte. Mantendo 500 pés no corredor forte, posteriormente a inspeção inicia após a camassaria, ok? Aos 30, 1208. 208, vamos ver se tem. Salvador, camassaria inicia, a minha saída seria radial 015, essencial devido à interceptação da linha de transmissão, ok? Então mantenha assim condições visuais, 500 pés, o Mike Charles Juliette. Afirmativo, inicia a inspeção após tomar sabe. Fora da área restrita aqui. Prossiga guardião 09. Guardião 09, livre a frequência, chame no regresso. Guardião 09. Guardião 09, informa, fique atento ao tráfego fazendo o lançamento de paraquedista em Veracruz. Salvador, boa tarde. Eu vou no 256, passo 3.500. Vou no 256, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 5.000 pés, após saída pouca, nível 370. Mantenha a proa até o 050, depois sai na PUCA, vou no 256. Então 3560, desça para 2.000 pés, autorizado ELS, X-Ray da pista no 0, reposto estabilizado. 2.000 autorizado ELS, 3560. 2 ELS, vou 1164. Vou no 1164, completando o procedimento, chame a torre 1.8, decimal 95. 295, boa tarde. Controle, Juliette, Quebec. Siga Juliette, Quebec, Kilo. Confirmado, então não irá fazer o lançamento de paraquedista, Juliette Quebec Kilo. Gente, Juliette Quebec Kilo. Confirma. 4 metros da torre. Foi gol 1.64, estabilizado com embaixador. Pouso autorizado, pista 10, 1.70 graus, 1.09. Livre pouso, pista 10, gol 1.64. É, me confirme agora. Juliette, mantém 500 pés, confirme se está ciente da área proibida de Camaçari. Gente, após a área, confirme a radial que a proa queira manter o Mike, Charlie e Juliette. Adoro, aqui na 6142, informação Mike para Recife. Xané 6142, Mike, confere, aguarda o número 2 para cobre. Aguardando. Tá 3193, pronto? Afirma, prefeito. Tá 3193, autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, Galeão, via Santa Novembro 857, até Moço, nível 360. Decola da Pistuna 0, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Controle 120, decimal 8, transponda 5444. Confiamos o 3620 aprovado para o caminhão da 1-0, com curva direita no perfil da Dael, Linda e Rome, intercepta 3-9-8-5-7 até a posição bolsa, pode estar em conforme. 208-5444 para o CERN. 3193-09. 3193, cotejamento correto no 09, chame próximo. Isso, maravilha. Xané 6142.4. Prossiga 6142. Xané 6142, autorizado Recife via Pesoluno 7, outro após direto, nível 350. Decola da Pistuna 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Controle 120, decimal 8, 5451 no 3-4. Xané 6142, autorizado Recife, nível 350, via Pesoluno 7, outro após direto. Fórmula 0, curva esquerda, Puca, Jambu, Jambu, Caju, 308, controle, 5451, transponder, botão 5, e está pronto para o pushback em acionamento, Xané 6142. Xané 6142, portão 5, autorizado, pushback em acionamento, chama o táxi. Vem chamar o táxi, 6142. Xané 6305, iniciou o pushback. Gente, chama quando pronto, o 63 no 5. Testa 3-5-0. Taxi via Alfa, reportante da Taxi Juliette. Alfa, Juliette, 2545, alternar 2685. 245, 2685, voo 1245. 1245, alternar 1285, voo 1256. 1245, 1256, boa tarde. Vou 4. Autorizado, portão 4, chama táxi, 63 no 5. Chama pronto, táxi, 63. Siga para Patango, Juliette, que é 10 quilos. Patango, Juliette, que é 10 quilos, autorizado nível 050. Segundo 0, 160 graus, 10 nós. Autorizado, ponto na 10, 3560. Xané 6142 ao solo. Prossiga 6142. 6142, mantém agora a posição, aguardando para início do pushback. A nave vai ingressar essa guarda aí, após vai ser autorizado. Mantém a posição. Logou no 164, ingresso Juliette, portão 10. Ingresso Juliette, portão 10. 6142, após a passagem do Boeing da Gorra, retaguarda, autorizado o pushback, chama o táxi. mais uma passagem no parque da Gol, autorizado 6142. Obrigado. Salvador, poxa merda, tem a cedra, tanto para o pai. Seu AB de Porto 55 com 453 da Cara Galinha. Poxa, né, 6305, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera da pistola no 0. Ponto de espera torre 1 no 1095, quem é legal no 0 ou no 3? Eu vi táxi via Índia, ponto de espera da 1 no 0, chama. Pode dar a torre 18895, poxa merda, 6315. A Papa tá mais Charlie Juliette, confirma posição. Confirme por quantas milhas irá se afastar o Mike Charles Juliette? Confirme por quantas milhas irá se afastar o Mike Charles Juliette? Mike Charles Juliette, a informação veio cortada, chefe de equipamento. Boa tarde, você é 6305, próximo ponto de espera da 109. Autorizado 6305, alinhei decolar pista 10, 170 graus, 109. Livre alinhar e decolar pista 10, 6305. Approach 065, formation, post mic, yeah, you're ready, squad. Azul 4065, clear Serra Brava, Kilo Papá, last flight, plan route, flight level 340. After departure, runway 10, right turn, dial departure, motiva transition. Squawk 5471, Salvador departure, 120, decimal 80. Azul 4065, you read the back correct, coming ready for pushback and setup. Salvador 3193, pedido de estacionamento. 3193, posição 9, autoridade de ataque. Inicia chama para o táxi, na 3193. Táxi Oxané, meia, 1 4 2 com 1 3 em aborto, 3 horas de autonomia, Fernando Maceió. Oxané, 1 4 2, táxi autorizado, Fátima Uni Índia, ponto de espera 1895, QNH 1 0 1 3. Q13, via Fátima Uni Índia, ponto de espera 1895, QNH 1 4 2. Cliente Guardião 09 via corredores, mantenha. Confirmei, mantendo 1.500 pés. Gente, é, Guardião 09, mantenha 500 pés, reporte no farol da base. Controle Salvador, boa tarde, Xanar 63, anos 5. Xanar 63, 15, contato radar na decolagem, suba via da El para o nível de voo 360. Nível de voo 360 da El, pode vazar direto Ledo, anda pra gente? Autorizado Ledo, Xanar 63, 15. Direto Ledo, Xanar 63, 15, obrigado. É o número 2. Queira que passe. Juliette Quebec Kilo, autorizado descida para altitude de tráfego, reporte livrando 3 mil pés. Juliette Quebec Kilo, corrigindo, reporte livrando 4 mil pés. Tomando, livrando 4 mil pés, Juliette Quebec Kilo. Xanar 6326, sendo identificação. Xanar 6326, contato radar, 1 ou 2 milhas para a posição coral. Mantenha a subida para o nível 230, reporte para a descida. Previsto chegar da Mari. Xanar 6326, mantenha a proa de coral, reporte para a descida. Pode coral, autorizado Mari, ao Xanar 6326. Obrigado, boa tarde. 109, cliente, mantém 500 pés na linha do litoral, a reporte é parte do sul. Informo que não recebo o seu transponder. Xanar 6326, desça para o nível de voo 060, via chegada Mari, ajuste no 013. Controle, tomador, muito boa tarde, voo 1960 para 160. Voo 1966, sendo identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 013. Via chegada a Mari, desce para o 050, o 966, o ajuste é radão. Controle de batalha, Xanar 6142, decolou. Xanar 6142, contato radar na decolagem, via Pucasuba para o nível de voo 350. Sai da Puca, sobe para o 350, poderia, chama o Aracaju? Autorizado Jambo, Xanar 6142. Jambo, obrigado, Xanar 6142. Controle Xanar 6315. Prossiga 6315. Possibilidade de coordenar com o Centro Recife, voa direto do Norte, voa. Voa de coordenação, Xanar. Tudo de conta, obrigado. Comandante, muito boa tarde, tá 3193, ponte espera no zero, pronto. 3193, boa tarde, autorizado a linha decolar pistão 0, 150 graus, 08 horas. A linha e decola no zero, tá 3193. Clear, pushback at that upcoming rest of pushback. We'll call me the right for Texas, 4065. Call me for Texas, we'll call me the 65. Confirme, chama da Tony. Iniciando 1-0, tá 3193. Suficiente, tá livre, decolar pistão 0, 3193. Nacional 6326, informa o tráfego, posição 10 horas, 1-3 milhas, rumo nordeste, cruzando 1-3-0, descida para o 050, Boeing 737. Na 6326, informo que irá seguir o tráfego reportado como número 2. Guardião 09, chame a torre agora em 118, decimal 95. 1-1-8-95, Guardião 09. Salvador, Guardião 09. Guardião 09, confirme intenção. Intenção é fazer um toque no pátio do Graé e, se possível, coordenar para uma nova decolagem como o quilo para mais com um voo de discussão. Plano de voo. Sérgio Guardião, pode prosseguir com a proa do pátio. Obrigado, 09. Tá, 3093, decolou 51, 120.8. Obrigado, senhor, boa tarde. Atenção do guardião, o pouso da Alô 7, seguir pro pátio e chamar para o novo procedimento. 1400. Tá, 3193, contato o radar na decolagem, suba via da El para o nível de voo 360. Livre a seção 360 da Elta 3. 1193. Machaner 6315, chame Recife 1251, alterna 1-3325. Correto, portão 2, chame pronto, 2. Já tô com o plano aqui no sistema, não precisa chamar o som não, pode chamar na torre. Obrigado mais uma vez. Prod da El, quem sabe Ledo 3193? Autorizado Ledo, 3193. Ledo na Prod, 3193. Sou 1966, desça para 2000 pés, ajuste 1013, autorizado ILS X-Way da pista 10, reporte estabilizado. 2000, autorizado X-Way da 10, reporte estabilizado com 1013, com 966. Guardião 09 na final, pista 97. Tá livre, Guardião. Toque, prosseguir após o toque. Chame como Papa Mike para prosseguir no plano. Após seguir pro VAC, chamará como cruz online para dar o procedimento do Guardião 09. Obrigado. Confirmando 150 graus, 109. 09. Affirmativo. India, and then an old score, Tower 2895. Salvador, boa tarde, 03567, autorização 380 Brasília. 03567, formação com o Sumaica, agora assistente para a porta. Salvador, muito boa tarde, Xané 6231. O senhor quer dar Mike, autorização Brasília, restringido, senhor? Xané 6231, no Mike, confere, aguarda, número 2 para a porta. A sua escuta, muito obrigado. 03567, pronto, 4. Pronto, 4, 3567. 3567 autorizado, Sierra Bravo, Bravo Romeo Brasília, via Alfa do Luno 7, nível 360, decola pico no zero, curva direita, saída árvore, elefa, controle 120, decimal 8, 5504, transponde. Autorizado Brasília, nível 360, via Alfa do Luno 7, decola da pista no zero, curva direita, na saída árvore, transição elefa, controle 1208, transponder 5504, então 3567. Correto, 3567, qual gate? 326, deixa para 3.000 pés, ajuste no 093. 3.000, 1.036, 326. Também 321, autorizado, Zé Bravo, Bravo Romeu, via Brasil 1, 7, nível 360, decola pistão no 0, curva direita, sai da árvore, né? 120, decimal 80, controle, aciona 5511. Imagina, estamos autorizando para Salvador, no nível 360, decola na pista 10 com primeira curva à direita, saída Arbor Eleva, chama o controle 1208 e o transponder 5511, o Chanel 6231. Correto, 6321, gate 62, chame pronto. Botará, muito obrigado, senhor. Fala, bom, 659, centro da marca, autorização, Galeão. Colo 659, Mike, confere agora a distância de foco. Pode. Autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, via Rampa Novembro 857 até Moço, nível 360. Decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Controle 120, decimal 8, transponda 5506. 6159, autorizado do Galeão, nível 360, Rampa Novembro 857 até Moslu, decola no zero, curva direita, na da El, Leda, Irume. Controle 208, transponder 5506, gol 659. Gol no 659, cotejamento correto, posição 7, chama pronto, pushback também. Não, não, não, obrigado. Gol no 097, acione identificação via chegada bom, fideta para o nível de voo 050, ajuste no 013. 050, via, Salvador Control, Tascar 1, Azul 4065. Azul 4065, radar contact on the path on flight to flight level 360 via dial departure. Affirmative to climb up 360 dial departure, any chance to fly direct to Mantua? Flight level 340, Azul 4065. Ok, 340. So, 4065, you clear to fly in leader position. Direct to leader position, take care. Hello, 08, 5, 1, 3, 0. Tanto correto, chama pronto pro posto no 02. Chama lá. 51, alternando 3325. Entendeu? 25, 1, 3, 3, 2, 5, 3, 1, 93. Obrigado, boa. Gol 966, esterilizado, LS. Gol 966, completo final do procedimento LSXV, chame a torre em 1, 8, decimal 95. 1895, uma boa tarde. Tener 6326, desça para 2000 pés, autorizado LSXV da pista 1-0, reporte estabilizado. 2000, tá autorizado, vai reportar estabilizado, chamar 6326. Tirou em aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-0 máximo. Aguardo autorização de pouso, gol 966. Guardião, tráfego passando externo, alina 1-7 e aguarde para decolagem. Pouso para o gol 966. Afirmativo, 966, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, pista 10, gol 966. Localizador, tem o campo à vista, Xanar 6326. Xanar 6326, completo final do procedimento LSX2, Xanar Torre 118, decimal 95. 1895, obrigado senhorita, uma boa tarde e um bom trabalho, 6326. Fecha o motor. 2009, Mike confere, aguarde distante para a cópia. Torre Salvador, bom dia, Xanar 6326, boa tarde, aliás. Boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre, 6326. Na sua escuta, Xanar 6326. Já deixou a curva, o que eu Mike? Papa Mike, tô ciente, decolou, aguarde a transferência. Pro Nordeste. Guardão de transferência para o Nordeste, centro do voo da base, aqui do Bumbum Light. 96603, direito 1211. Direito 1211, grato. Puxa, acionamento, posto 8842. 8842, autorizado, 02, Champac. Poderia confirmar, saiu. Sim, vai. Para o 824. Solicitou pushback acionamento no 884. Afirmativo, gol 1884 02, solicitou. Gol 1884 284-02, autorizado para o pushback acionamento, chama para o táxi. Ele vai chamar o voo no 824. Contra o Edilson, boa tarde, o gol 1966, livrou. Gol 1966, Alfa Juliette, portão 9. Alfa e Juliette, portão 9, gol 1966. Gol da 009, pronto, 4. Gol da 009, autorizado, Salvador Ilhéus, via roda do plano, nível 240. Decola, pistão no zero, curva direita, saída da El, transição coral. Controle 120, decimal 80, transponda 5474. Roda 009, correto, posição 11, está pronto. Controle Salvador, quilo, Papa Mike. Papa Romeu, quilo, Papa Mike, mantém-se em condições visuais, 1 no meu pés, no corredor forte. 1 no meu pés, nas facilidades de Jauá, quilo, Papa Mike. Controle Salvador, muito boa tarde, azul, 9135. Azul 9135, aciona identificação, via chegada Bonfim, desça para o nível de voo 060, ajuste na 013. Identificou, Bonfim, para o 060, azul, 9135. Pistão 7, curva esquerda, saída Momo, após direto. Controle 120, decimal 8, 5465, transponde. Correto Lima Quilo Bravo, mais que 50 pessoas a bordo. Zero 5 ciente, para acionamento, táxi de decolagem, a torre 1895, KNH no 013, Lima Quilo Bravo. 4 mil pés, ajuste no 013. 4 mil pés, ajuste no 013, bom, no 097. Azul 4065, contact 610, frequency 1251. Então, level 133, decimal 25. Continue contact with the city center 1251, it's enable 13325, after 4065, thank you. Solo Salvador, boa tarde, Xenair 6326, livrou na Echo. Xenair 6326, táxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Júlia, 6326. Papa Papa, Juliette, até Romeu, informação em curso Mike, autorizado até a novembro até o Quebec. Confirma o nível solicitado? Juliette até Romeu autorizado, 125, Serra Novembro Tão Quebec, via rota do plano, decola da pista no 7, curva direita, corredor Axé, restrito ao no meu pés até o farol da barra ou até a liberação do controle Salvador. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, aciona 5473. Autorizado no lado. Autorizado, descendo para 2 mil pés e autorizado em LS X-Ray da pista 90, reportará estabilizado, bom no 097. 473. Correto, confirma o fático 50 pessoas a bordo. Treina a barra, agora acionamento táxi de decolagem, torre 1895, 3 ajustes, Juliette até o aumento. Acionamento 659, na 7. Para 3567, agora livre, se tiver acionamento, chama o táxi. Autorizado, se tiver acionamento, 3567. Para o táxi, voo no 884, seu peixe 97, 2 horas, 35. 284, táxi à direita, vem Índia, porta espera a torre 1895, ajuste no 013. 013, direita Índia, 1895, no 884. Estacionamento 326, retaguarda do banco da Boeing, ingresso Juliette, portão 01. Vai na Índia, está na retaguarda do gol, Juliette, portão 01, estacionamento 6320. Solo 659. Prossiga no 659. Respecto estacionamento na 7. posição 7, autorizado, chama táxi, gol no 654. Autorizado, chama lá, 1659, obrigado. Pode ficar na próxima, no 884. Salvador, gol no 884, câmbio. Gol no 884, autorizado, a linha e decola pista 10, 160 graus, 08. A linha e decola, gol no 884. Até o meu pronto, confirma? Autorizado, a linha de decolada 17, 160 graus, 08 nós. Salvador, até 9593. Prossiga. Então, nós temos um plano aqui no 380 para Brasília. Se você tiver aí uma autorização, está cedo ainda, né? Os 40 aí. Ainda não possuo, não. Aguarda mais um instante. Bem, Nietzsche, então você escuta aí. Confirma o designativo da aeronave? É o 9593. Para 9593, sente. Obrigadão. Salvador, SNR 6231, está no gate 6, pushback, acionamento. P21 no gate 62, é manter a posição aguardando. Pode estar no mesmo, 32. O 9135 autorizado a descida até 2 mil pés. Reforço estabilizado na final da pista no 0 e LS X-Ray. Para 2 mil pés, reforço estabilizado... O azul na 135, estou notando. 1097 no localizador, complete a final, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 decimal 95, uma boa tarde. No 884, decolou azul no 1, 120.8. 120.8, gol 1884. Juliette, até o Romeu, decolou azul 1, mantém corrido axé, chama o controle em 120.8. 9593, autorizado, abraço Bravo Romeu, via Brasilu no 7360, decola da pista no 0, curva direita, sai da árvore, Léo. Controle 120.80, transponda 5552. Condições visuais, reporte para o Adalá. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Papa Foxtrot, November, informação Mike, passando no 70, parando no 60. Papa Romeu, Papa Fox November, sua identificação, vê se mantém o 050 na chegada Mari, Papa Fox November. Identificou 050 no perfil da Mari, Foxtrot, November. Índia até o ponto de espera da pistola no 0. Ponto de espera 2, 1 no 8, decimal 95, Senegal no 0, 1 no 3. Em 3, ajuste, 4, Índia, 18, 9, 5, 14, boa tarde, 7, 9. 3, 5, 7, 1 no 0, 5, amor, 3 horas, 5, 0 no Belém. 3, 5, 7, retaguarda do Bang da Gol, segue via Pátio 1 em Índia, ponto de espera 2, 18, 9, 5, 1003, ajuste. Via Pátio 1 em Índia, seguindo gol, no ponto de espera 18, 9, 5, 3, 5, 6, 7. Controle está liberado, as restrições de velocidade, Mário, Foxtrot, tá vendo? Está me solicitando a liberação? Afirmo, solicito a liberação para o Foxtrot. A liberado, né? Restrição de velocidade, passou a posse no avião. Obrigado. Voo 2009, autorizado, feedback, acionamento, Champac. Gente, até Romeu, após a posição Farol da Barra, voa direto destino, ainda mantendo no meu pé e aguardando a liberação. Torre, gol 659. Colina 59, ponto de espera, tá pronto? Mantém. A linha mantém, aguardando o pistoleiro. Aqui mantém, 659. Bono 097, no solo 115, direito no 211. Direito no 211. Guardião 01, prossiga para o setor oeste da ilha. Nesse setor, seu padrão 050. Aguarde para prosseguir lançamento na vertical. Setor oeste para lançamento de Juliette. Militar, via alta, reportamento de Juliette. Colo 99. A Charleston 3567 está pronto, ponto espera, 0. Gente, mantém a posição. O 1659 livre decolar, vento 160, graus 8 mais. Livre seria ideal. Agora eu estou com 320, gente. Sua sessão está liberada até 2000 pés. Controle azul, 9135, estabilizado ILS. 9135, complete a aproximação, chame tudo. Frequência 118, decimal 95. Gente, 183, o azul. Avião 35. Voo 2009, táxi autorizado, via Pátio Uni Índia, retaguarda do Airbus da Avianca, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre, 118, decimal 95, 1003, ajuste. Salvador, RM621, está acionado, 178 a bordo, 3 horas, autonomia, alternando Goiânia, próximo contato. 78 a bordo. 78 a bordo. 7, fax, Fátima Uni Índia, ponto de espera 1895.003, ajuste. 1.003 no ajuste, autorizado táxi via Fátima Uni, via 1895.003. 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. 2.000 pés com 1 no 0 no 3. 4.000 Salvador, boa tarde, azul 4.462. 4462, aciona de identificação, mantém nível de voo 170, voo em flua da posição Mari, recebe para chegada, chama então de descida. Ok, está voando Mari, está no ponto de avião. Controle Gol 659, pode voar direto Leda ou Irumi? Está confirmando, foi recortado, o azul 4462 para o 070. 050. 050, já. Controle Gol 659, poderia voar direto Leda ou Irumi? Foi Leda, Gol no 659. Leda direto, 659, ó. Eu até Romeu, sobe a nível 125, assim que possível, informe seu estimado de pouso. Controle, Guardião 01, aqui e mantém 5.000, para o nosso atendido, para aqui. Guardião 01, nível lançamento, atenta a aeronave no setor norte, cruzando 2.000 pés em subida com deslocamento noroeste. Como era lançando, o Guardião 01? Tango Kilo, Kilo Lima, Salvador. Mantenha no 1.500 pés, mantenha o setor norte da ilha, aguarde liberação para o cheque. Kilo, Kilo. A Papa Fox November é autorizada a final da pista no zero e NSX Ray reporte estabilizado. Gente, autorizado final da 10 no X-Ray. Foco Trout no zero. Pelo Kilo Lima, assine código 0135. Estacionado 0135. 3567. Lima, identificação. Mantém nível de voo no 00, proa da posição bom. Chegada bom, fecha Miguel de descida. Afirmativo, possibilidade de manter. Pronto, Mel, hein? Atenção, hein? Quanto mais próximo, cancelar o próximo dia, rotatória. Gente, programe seu voo de modo a estar 20 milhas de Salvador abaixo de 3.500 pés. E do Alfa de Atio Romeu. 3 Romeu. Já está presente, dado o ponto ideal de descida. Desça para 3.000 pés, ajuste no 013 do Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Contando com o meu, Guardião 01, dois lançadores, dois paraquedistas fora. Sente-se, Guardião 01, reporte cruzando 2.500 pés em descida. Só para cruzar 2.500. Pelo Kilo Lima, mantenha o setor norte da ilha, sobe para 4.500 pés. Sim, setor norte da ilha, está alterado o setor primeiro partido. Kilo Kilo Lima, mantém o setor norte da ilha, sobe e mantém 4.500 pés. 3.567. Papá, Delta, Papá Charlie. Prossiga com a mensagem. Marcelo Santander, na minha 321. Delta Papa Charlie, inicialmente mantenha 3.000 pés, só está decolado de João Duval. Gente, mantenha 3.000 pés, aguarde, eu vou ver se está seu plano. Ok, ok, o Delta Papa Charlie é um Papa Charlie 12, seu código transponder é 5443.